Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha no plenário, aqueles que nos escutam pela internet e pela Rádio Itaquá. Inicialmente aqui quero dizer que a recíproca é verdadeira, vereadora Marlene. Meu respeito sempre vai prevalecer e eu vou buscar sempre segurar meus ânimos de juventude que tem para não cometer excessos aí, né? É verdade, né, a vereadora Sandra Hill, mas a gente tem que se controlar, né? Pela situação de, às vezes, a gente bota os pés pelas mãos mesmo, né? Mas, infelizmente, vamos tentar nos corrigir. Estou até meio destrenado aqui de falar que, ao longo do ano, não tive essa oportunidade porque estava estudando todas as segundas-feiras e, graças a Deus, deu certo, passei lá nas provas e tal, mas nunca deixamos de zelar sobre os problemas que vêm, né, assolando e, logicamente, pelas coisas que vêm acontecendo positivas no nosso município. Se eu aqui discorrer sobre a questão dos repasses do hospital, da taxa de natalidade, do governo do estado, do governo municipal, do governo federal, né, eu vou estar chovendo no molhado. Mas eu deixo aqui meus votos que no ano de 2020 nós possamos aí, na conclusão do 8º ano do governo municipal, poder entregar para a comunidade um hospital funcionando, né, logicamente deve ter os seus problemas que são naturais, mas que possa ter uma estabilidade de continuidade de trabalho, que é o que a nossa comunidade espera. Também eu poderia aqui falar, vereador Levi, com relação à questão da segurança pública no nosso município. Segurança essa que a gente tenta fazer dos olhos e coração, né, para poder auxiliar os policiais militares, os bombeiros, os policiais civis, dentro das condições que nós podemos utilizar, por exemplo, pelo Consepro, né, até mesmo por incentivos da própria Prefeitura Municipal. Mas é importante nós se atermos que nós temos uma lei municipal aprovada lá em 2015 que repassa aí um valor de 0,30% para a segurança pública para auxiliar os policiais militares em moradia. Ressalvo, esse valor já é da Câmara, que é deixado para a Prefeitura, que além do valor que a Prefeitura deveria ou poderia ou queria, o verbo que pode querer utilizar, é um valor que sobra aqui da Câmara e deveria sim por obrigação legal e aos policiais militares. Não é uma opção, é uma obrigação. Mas se eu me aprofundar dentro disso, eu não vou acabar o ano. Né? Então, deixo aqui meus votos que todos nós possamos cobrar da Prefeitura que seja cumprida a lei. E isso nós possamos aí colaborar um pouquinho mais com o desenvolvimento da segurança. Por quê? Daí aqui eu vi na noite de hoje o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Brito, e deixo aqui um abraço para a comunidade de Entrepelado, Fazenda Fialho, Santa Cruz, Padilha, Rio da Ilha, Morro Alto, todo o nosso interior que fica em volta dessas principais localidades, que nós estamos atentos aqui, a gente sabe que está chegando o final de ano, o vereador Telmo é do interior, a vereadora Carmen é do interior, né, o vereador Adalberto Soares, dentre outros vereadores, e a gente sabe que há aí uma insegurança muito grande, já foi feito muita coisa ruim para a nossa gente no interior. Por quê? Por falta de policiamento. Ah, porque o policial não quer ir? Não. Por falta dele querer, não ter como ir, por falta de não ter efetivo para ele poder chegar lá e cobrir outras áreas. Enfim, existe a prioridade, a prioridade, a prioridade, cada vez nós estamos mais acéfalos nas prioridades e as coisas, infelizmente, não vêm acontecendo a contento ou a gosto que a nossa gente precisa. Também, vereador Nelson, eu fiz um requerimento semana passada, retrasada, com relação a essa questão do soro antiveneno, né, questão de aranha, animais peçonhentos e tal, e são os nomes difíceis, né, e a gente já aconteceu problema nos outros anos nisso e essa comunidade ficou aí sem como fazer e tendo problema de saúde com relação à falta desse soro, dessa injeção, desse, né, o termo adequado que é o soro antiveneno. Então é uma situação acho que precisa ser divulgada nos meios de comunicação, a comunidade precisa saber como reagir nessa situação. Eu apresentei um pedido já e eu acho que certamente a Secretaria de Saúde, o hospital pode tomar providências com relação a isso. Ademais, eu quero desejar a todos, as senhoras e os senhores que nos escutam, aos meus colegas vereadores, aos servidores aqui da casa, da prefeitura, ao senhor prefeito municipal e sua equipe, um Feliz Natal, um próspero ano de 2020, um ano de renovação, não só no termo da palavra, mas sim na prática, em toda a questão da Câmara ou da área política do nosso município, vai acontecer o ano que vem, né, que possamos aí ter o discernimento, a paciência, a compreensão de poder respirar novos ares e apontar as velas dos nossos barcos para os caminhos que nós queremos e certamente é o melhor caminho, que é o interesse da população. Muito obrigado, Feliz Natal, um forte abraço e um próspero ano de 2020.